fez mais do que na vida ninguém fez. Você fez em menos de um mês. Agora chama ele. Louvo seu Deus. E a louvo seu Deus. Carreta do Bodinho. Só seu Deus de São Paulo. Ei, só tô falando, é o melhor do Brasil. Tia São Galações, Rock Adilis, Jorrios. Já é realimento, os caminhão por pessoa. Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar, pois o destino foi covarde em nos separar. Eu juro, não acreditava te ver novamente. Cara a cara hoje você e eu, outra vez o amor se rendeu. A gente foi ficando, ficando, ficando. De repente o pavio acendeu, a bomba estourou. Já tão espalhando que a gente ficou. Você é casada e eu também sou. Mas entre nós dois o safado é o amor. A bomba estourou. Já tão espalhando que a gente ficou. Você é casada e eu também sou. Mas entre nós dois o safado é o amor. Mas entre nós dois o safado é o amor. Mas entre nós dois o safado é o amor. Longe excelência, grava longe excelência. Paredão e bimotos, caminhão nervosinho. Paredão, meus amigos, é que tuba forrozeira do corpo. Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar, pois o destino foi covarde em nos separar. Eu juro, não acreditava te ver novamente. Cara a cara hoje você e eu, outra vez o amor se rendeu. A gente foi ficando, ficando, ficando. De repente o pavio acendeu, a bomba estourou. Já tão espalhando que a gente ficou. Você é casada e eu também sou. Mas entre nós dois o safado é o amor. Você é casada e eu também sou. Mas entre nós dois o safado é o amor. Mas entre nós dois o safado é o amor. Mas entre nós dois o safado é o amor. A música nova do Vieira cantou. É mais uma na fábrica de sucesso. Paredão 57. O caminhão DT Motos, Paredão Roberto Filho tocando Rihanna. Louco Saldi Fábio Sul. Agora eu chamo ele pra tocar o Rihanna. Toca Juninho Watson. Olha a música nova do Vaqueiro Ponto Forró. Mais uma composição do Rihanna. O Vaqueiro também sabe falar de amor. Gosto de moranguinho. E que boca gostosa tem gosto de moranguinho. Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho. Que boca gostosa tem gosto de moranguinho. Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho. Toca Lobão, o maior comunicador de forró do Brasil. Toca a música nova do Vaqueiro. Grava a luz de CDs. Carreta do Bodinho. E que boca gostosa tem gosto de moranguinho. Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho. Que boca gostosa tem gosto de moranguinho. Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho. Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro. As noites de amor se acabou ligeiro. Não tem coisa mais linda que os seus cabelos. Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro. As noites de amor se acabou de rir. Não tem coisa mais linda que os seus cabelos.